daquela flor. Já lhe dei beijos que marcaram nosso amor. Queria ser Romeu e Julieta no passado. Um sonho épico que eleva o ser amado. Meu bem, lhe dei amores, fez rumores dessa moça da careta que não quer saber de amar. Porém, lhe dei amores, fez rumores dessa moça da careta que não quer saber de amar. Porém,